Capítulo 10: Na Folha de Pagamento de Deus. Apesar da rápida sucessão de eventos em 1948, tudo pareceu calmo durante os 2 ou 3 anos seguintes. Isto é, no que dizia respeito ao meu chamado para o ministério. Foram tempos difíceis para mim. Eu não podia compreender o que Deus pretendia em relação à minha vida. Seria eu muito imaturo? Precisava de preparo? Ou quem sabe estava enganado quanto ao chamado para a obra de Deus? O trabalho na base do exército corria bem. Eu era intendente de uma unidade de engenharia e tinha a meu cargo toda a folha de pagamento. Além disso, era responsável por todos os depósitos do quartel, o que representava um controle de materiais no valor de milhões de dólares por ano. Era um tremendo desafio distribuir nossas tropas pelos nossos mais de 300 edifícios e manter os homens supridos com roupas e equipamentos. Mas me agradava o desafio de enfrentar uma tarefa difícil. Todavia, o serviço na base não podia tomar o lugar de um ministério integral dedicado a Jesus Cristo. Assim, sentindo certo desalento, continuei orando para que Deus me mostrasse o que fazer. Outra coisa que começava a me deprimir era o crescente ceticismo de Joyce acerca do batismo no Espírito. Eu não havia tomado conhecimento desse problema até nos mudarmos para Sea Point. Desde sua conversão, Joyce se mostrava uma cristã entusiasta e, embora eu tivesse recebido o batismo antes dela, estava confiante de que ela logo receberia esta mais profunda experiência. Mas depois de termos frequentado a missão por algum tempo, suas dúvidas começaram a revelar-se. Você sabe, ela me disse um dia, Deus me perdoe se eu estiver errada, mas é difícil aceitar algumas das coisas que eles pregam na missão. O quê? Falei um tanto surpreso. O que você quer dizer? Bem, esse negócio de cura, por exemplo. Não quero ser cética, Bob. Você sabe que eu amo o Senhor. Mas se Deus ainda hoje opera milagres, então por que você não está curado? Não sei, respondi. Mas Deus realiza curas hoje. Lembra o que lhe contei sobre Hope Anderson e como Deus a curou da distrofia? Sim, isso foi notável. Mas por que não funcionou com você? Eu não sei. Deus deve ter suas razões. Sim, é isso que eles dizem lá na missão. E o que mais eles podem de dizer? Podiam ser honestos e admitir que talvez estejam errados a respeito da cura e de algumas outras coisas. Outras coisas? Como por exemplo? Como por exemplo essa conversa acerca do batismo no Espírito. Mas Joyce, por que você sempre precisa duvidar disso? Justamente porque eu não vejo nenhuma evidência de todo esse poder do qual eles estão sempre falando, ela replicou. Eles falam do poder de testemunhar, mas dificilmente alguém se salva. Eles falam do poder de curar os enfermos, mas ninguém é curado. Bob, é difícil acreditar em um poder que não opera. Mas você precisa admitir que o batismo tem produzido enorme mudança em muitos deles. Fiz questão de lembrá-la. É verdade, ela disse olhando-me diretamente nos olhos. Nisso devo concordar com você. Todos os batizados no Espírito agora batem palmas e gritam aleluia. Mas Bob, não é esse o poder que Jesus mencionou? Puxa, de algum modo eu sabia que ela estava certa. Sentei-me ali em silêncio, pensando no meu próprio batismo no Espírito na casa de McQuaid. Embora tivesse sido uma experiência gloriosa, eu precisava admitir que não estava inteiramente satisfeito com o poder que vinha se manifestando em minha vida desde aquela experiência. Algo estava bloqueando o pleno fluxo do poder do Espírito Santo, mas eu não era capaz de encontrar a chave para esse mistério. Fui para a cama naquela noite um tanto desanimado. Eu mal sabia quão perto estava de encontrar a resposta. No outono de 1951, soube que havia sido indicado para uma promoção na base. Isso significava que logo estaria ocupando o mais alto posto em nossa unidade. Se Deus me queria no ministério, eu não podia compreender por que Ele me abençoava tanto no exército. Quase na mesma ocasião, as pessoas da missão estavam tentando decidir quem mandariam como delegado à grande convenção a realizar-se no Maranatha Park Campground, em Johannesburg, a 1.550 quilômetros ao norte. Como eu era vice-presidente da mocidade e tinha uma semana de férias a gozar em outubro, na mesma semana da convenção, aprovaram uma verba de 25 dólares para enviar-me como delegado. De acordo com o que o pastor Crompton me disse, eu participaria de uma dupla festa espiritual. A convenção da mocidade devia encerrar-se na quinta-feira à noite, e o reavivamento espiritual de cura, Bones World, teria início na sexta-feira no mesmo auditório. Teria sido uma bênção se toda a minha família pudesse ter ido, mas tínhamos 6 crianças naquela época e a viagem ficaria muito dispendiosa. Por isso, Joyce concordou em ficar em casa enquanto eu fazia a viagem a Joanesburgo. Eu já ouvira muito acerca do maravilhoso ministério de cura de F.F. Bonesworth, autor do livro Cristo, o que cura. Muitas pessoas diziam que milagres inacreditáveis ocorriam em seus cultos, como cegos que passavam a enxergar, surdos que passavam a ouvir e aleijados que passavam a andar. Eu estava ansioso por verificar se o que ouvira era realmente verdade. Quem sabe? Talvez até eu mesmo fosse curado da asma. Quando cheguei à área dos acampamentos, o Maranatha Park Auditorium estava vibrando de emoção. Era uma enorme construção de chapa ondulada com os 4 lados abertos, construída especialmente para convenções religiosas. O edifício se vangloriava de poder receber 9 mil pessoas sentadas, contando as cadeiras na ampla galeria. Que tremenda sensação ver jovens cristãos de toda a África do Sul enchendo o grande tabernáculo. Na quinta-feira à noite, o presidente da reunião avisou a todos os que planejavam ficar o resto da semana para o reavivamento Bosworth, que tratassem de chegar cedo se quisessem ocupar bons lugares. Por isso, na sexta à tarde, dirigi-me ao auditório e sentei-me em uma cadeira na segunda fila, bem à frente. Se aquelas curas eram reais, eu queria vê-las bem de perto. Não que estivesse duvidando, como Tomé. Mas depois de minhas conversas com Joyce, eu precisava saber a verdade. Senhor, falei, a cura divina opera ou não opera? Se ela opera, e assim eu creio, espero que não te importes se eu fiscalize tão de perto a tua ação. O culto só estava programado para começar à noite, mas olhando ao meu redor, notei que não era o único que viera tão cedo. Na realidade, várias centenas de pessoas já se espalhavam pelo auditório e mais gente continuava chegando. Na hora de começar o culto, todos os lugares estavam tomados e a multidão excedente se espalhava sobre a grama em torno do auditório aberto. O espaço diante de mim, entre os assentos e a plataforma, estava repleto de cadeiras de rodas e macas. O organista tocava hinos evangélicos conhecidos. O culto começou com todos aqueles milhares de pessoas elevando as vozes em um hino. Mais tarde, o evangelista auxiliar pregou um breve sermão. E depois que o evangelista terminou sua mensagem e nós orávamos em silêncio, o Espírito Santo começou a mover-se com grande poder sobre aquela congregação. Eu ouvia pessoas soluçando à minha volta. A primeira coisa que constatei foi que eu também estava chorando. As lágrimas corriam pela minha face e pingavam na minha camisa. Era como se eu estivesse sendo lavado por dentro e por fora, pelo poder de Deus. E em seguida, Deus falou daquele modo peculiar que não posso explicar. Robert, esta noite eu chamo você para trabalhar para mim em tempo integral. Chamo você para abandonar toda a segurança terrena e pregar o meu evangelho. proclamar a mensagem de libertação, levar o Evangelho aos pobres, curar os enfermos, expulsar demônios. Num lampejo, viu que tinha me impedido de andar no Espírito. Fazia 3 anos que Deus esperava por minha decisão. Eu iria ou não me dedicar ao seu serviço com fé e obediência em tempo integral? Por alguma razão, eu imaginava que quando Deus quisesse que eu deixasse o exército, ele tramaria as condições para que eu me sentisse compelido a efetuar a mudança. Mas agora eu via tudo sob luz nova. Deus não me forçaria a sair. Se eu deixasse o exército, seria por minha própria escolha. Deus havia me chamado. Cabia a mim dar o passo de fé e responder ao seu convite. Pensei em Abraão deixando Ur dos Caldeus. Deus não o obrigou a mudar-se, não é mesmo? Ele simplesmente revelou sua vontade. E coube a Abraão decidir dar ou não aquele drástico passo de fé e deixar Ur. Nesse momento, percebi com certo constrangimento que essa era a mesma lição que Deus me havia ensinado muitas vezes. Ele queria que eu andasse pela fé, mas não andaria em meu lugar. Se me dispusesse a andar, ele abriria o caminho diante de mim. Mas se insistisse em ficar parado, nada aconteceria. Chorei muito. Eu sabia que a hora da decisão havia chegado. Senhor, falei, minha mulher está a 1.600 quilômetros daqui. Ela não entende essas coisas. Ela não compreende o batismo no Espírito. Mas se esta é a tua voz falando a mim, minha disposição é ser obediente. Abandonarei minha posição na base e te seguirei. Eu estava ciente da seriedade do que estava dizendo. Deixar um bom emprego e dispor-se a servir a Deus sem garantia de nenhuma espécie de remuneração pareceria uma loucura, especialmente para Joyce. De fato, uma decisão como essa poderia facilmente prejudicar minha família, a menos que o Senhor realmente fizesse parte da decisão. E isso eu devia verificar com certeza, não podia haver enganos. Senhor, falei de novo, decidi descobrir se esta é realmente a tua voz me falando e não apenas uma ideia minha. Por isso, como um sinal para mim, peço-te que batizes Joyce no Espírito Santo e que isso aconteça logo, que seja uma tarde de sexta-feira. Então, eu terei certeza que tu falaste. Eu sabia quão facilmente as pessoas podem enganar-se no que diz respeito à orientação. E certamente Deus não se incomodaria se eu fizesse uma pequena verificação dupla. Afinal de contas, eu já havia visto muitas pessoas correndo atrás de sombras e cometendo sérios enganos. Foi então que Bosworth, com os seus 74 anos de idade, levantou-se e começou a falar. Era um homem alto, cheio de dignidade e já havia ministrado a milhões. Durante alguns minutos, ele falou àquela multidão de 10 mil pessoas acerca do poder de Jesus. Agora, ele prosseguiu, há aqui 9 pessoas que sofreram operações de mastoide. Alguns de vocês estão parcialmente surdos. Outros estão totalmente surdos. Onde vocês estão? Fiquem de pé se puderem me ouvir. Ou se alguém está sentado junto a uma pessoa surda, traga à frente. Logo, 9 pessoas surdas ou parcialmente surdas estavam de pé, na frente daquele grande auditório. Bosworth desceu e colocou as mãos sobre elas, uma por uma. Tu, demônio surdo, sai desta mulher em nome de Jesus, ele ordenou. No mesmo instante, a mulher levantou os olhos maravilhada e disse: Eu posso ouvir, eu posso ouvir. A assistência prendeu a respiração. Cada uma daquelas pessoas começara a ouvir. Em cada caso, Bosworth gastou algum tempo para testar os resultados após a oração, de modo que todos os presentes pudessem ver o que havia acontecido. E isso foi feito noite afora, pois muitos outros milagres aconteceram. Quando o culto chegou ao fim, eu sabia sem dúvida alguma que Deus realmente opera milagres hoje. Na noite seguinte, eu me sentia como se pudesse confiar em Deus para qualquer coisa. Quando chegou o momento de orar pelos enfermos, sentei em meu lugar e orei com o evangelista. De repente, surgiu uma agitação à minha frente. O que está acontecendo aqui? Perguntei a mim mesmo, levantando rapidamente os olhos. Vi então duas mulheres que, com as costas quebradas, haviam sido trazidas em macas. Ambas se puseram de pé e começaram a louvar a Deus, uma abraçando e a outra dançando de alegria. Um cidadão que usava uma bota ortopédica com suporte de ferro arrancou o suporte e viu sua perna crescer 6 centímetros. Nessa ocasião, as pessoas começaram a gritar e a bradar em todo o auditório. Alguns que tinham as juntas das pernas enrijecidas começaram a andar para cá e para lá nos corredores. Outros, antes incapazes de ver, exclamavam: "Eu posso ver! Eu posso ver!" Todos choravam. Eu jamais havia visto tal onda do poder curador de Deus. Ninguém havia visto. Logo, muitas pessoas se levantaram de seus lugares e foram à frente para orar. Antes que o culto terminasse, quase 2.000 pessoas haviam sido salvas. No sábado à noite, ocorreram muitos milagres. Mas para mim, a coisa mais empolgante foi o anúncio de que Bosworth estaria na cidade do Cabo no fim de semana seguinte. "Louvado seja o Senhor", murmurei. "Levarei Joyce. Se isso não a convencer, nada o fará." Antes de deixar o auditório aquela noite, abri caminho com dificuldade através da multidão, esperando apertar a mão de Bosworth. Mas parecia que todo mundo tivera a mesma ideia, e por isso tive de esperar em uma longa fila. "Isto não passa de perda de tempo", pensei. "O máximo que conseguirei será um 'Deus o abençoe'." Não obstante, quando finalmente cheguei diante de Bosworth, ele agarrou a minha mão. Apertou-a calorosamente, como se eu fosse um velho amigo, e começou a fazer perguntas a meu respeito. Quando eu lhe disse que Deus me chamara para um ministério entre os pobres da cidade do Cabo, ele demonstrou grande interesse. "Irmão, você poderia vir aos Estados Unidos um dia destes", disse. "Poderíamos fazer juntos algumas coisas fantásticas." "Bem que eu gostaria", respondi um tanto surpreso com a sugestão. "E eu também", ele disse. "Gosto de encaminhar jovens ao ministério. Isso é tão importante para mim quanto as grandes cruzadas." "Irmão Bosworth, pode contar com isso", respondi. "Um dia destes, irei aos Estados Unidos para visitá-lo." "Ótimo", ele falou sorrindo. "Eu gostaria muito de preparar outro Timóteo." "Imagine", disse a mim mesmo ao afastar-me de Bosworth. "Ele realmente quer me ajudar." Viajei de volta à cidade do Cabo, mais seguro que nunca, de que Deus me havia chamado para o seu trabalho. Quando cheguei em casa, fui entrando porta dentro, ansioso por contar a Joyce tudo o que eu havia visto em minha breve conversa com Bosworth. "Você precisa ver o que eu vi", comecei a falar impulsivamente. "Este companheiro, Bosworth, é o maior que já encontrei. E ele estará na cidade do Cabo no fim de semana. Você vai ouvi-lo?" "A sua asma sarou?" ela perguntou. "Bem, não. Mas uma porção de gente foi curada." "É isso que eu não entendo. Todo mundo é curado, menos você." "Mas eu serei curado", respondi. "Se Deus tem feito isso por outros, fará por mim também." "Talvez." Quando Bosworth chegou à cidade, Joyce concordou em ir. Acha que estava ansiosa por ver o que me havia emocionado tanto. Chegada a hora, ela aprontou os meninos e saímos para o culto. O poder de Deus se manifestou tal como em Joanesburgo. Joyce mostrou-se muito interessada. Quando voltamos para casa, perguntei-lhe: "Então, o que você acha?" Lágrimas brotaram de seus olhos. "Foi lindo", ela falou. "Muito lindo." Mas bem depressa, a campanha chegou ao fim e Bosworth se foi. "Joyce", falei, Tenho a sensação de que isto é apenas o começo do que Deus quer fazer nesta cidade. Sim, ela respondeu. Gostaria de saber se algum dia voltará aqui. Não sei, respondi. Mas, mesmo que ele não volte, a obra de Deus precisa ser levada avante. Sim, mas como? Vou escrever algumas cartas a T.L. Osborne ou a Oral Roberts, ou quem sabe a Billy Graham. Eu os convidarei para que venham à Cidade do Cabo e realizem campanhas aqui. E foi isso que fiz. Mas todos eles me responderam que estavam seriamente comprometidos por um longo tempo. Então, em uma quarta-feira, Deus me falou com uma gentil reprimenda. Vá você mesmo. Não o chamei para pregar meu evangelho. Senhor, perdoa-me, falei. Eu farei, mas não deixe meu emprego na base enquanto não batizares Joyce no Espírito. Fizemos um trato, lembra, Senhor? No entanto, eu sabia que precisava obedecer a Deus se quisesse ter um relacionamento com Ele. Por isso, naquela noite, engatei um pequeno gerador à traseira de um caminhão emprestado. Dirigi-me a um bairro pobre e comecei uma reunião de avivamento ao ar livre. Como não havia eletricidade naquela área, as luzes elétricas se constituíram em uma atração. Uma menina surda muda de 9 anos de idade foi trazida à reunião. Em nome do Senhor Jesus, expulsei o espírito da surdez. Quando as luzes foram desligadas e estávamos prontos para ir embora, vi um homem com sua mulher e 5 filhas, todos vestidos de branco, correndo pelo campo. O homem estava muito agitado. Senhor, ele falou, eu sou o pai da menina surda muda por quem o Senhor orou esta noite. Nós somos hindus. Minha filhinha tem 9 anos e eu nunca a ouvi falar até esta noite. Eu sei que o Senhor orou por ela em nome do seu Deus, o Senhor Jesus Cristo. Aquele homem, sua mulher e as 5 filhas se ajoelharam e aceitaram Jesus como seu Salvador pessoal. As reuniões cresceram cada vez mais, até que em 3 semanas, cerca de 15 mil pessoas se reuniam em campo aberto. Em uma única noite, cerca de 5 mil pessoas aceitaram Jesus como seu Salvador. Outra noite, um dos professores da Universidade da África do Sul, em Pretória, estava passando por ali. Seu nome era Sr. Tromp. Ele viera à Cidade do Cabo desfrutar alguns dias de férias na praia. Sendo cristão, sentiu-se fortemente interessado na grande multidão que compartilhava a palavra de Deus. Estando ali, por fora da multidão, ele nos contou depois, ouviu-me dizer que um homem com hérnia estava de pé, na assistência e que Deus queria curá-lo. Sentiu logo que era ele o homem citado, embora ninguém soubesse do seu sofrimento, a não ser ele Deus. Fazia 19 meses que ele vinha orando para que Deus o curasse. No momento em que eu mencionei o fato, ele levantou a mão, reconhecendo sua condição. E em nome de Jesus Cristo, eu ordenei que a aflição o deixasse. No mesmo instante, a hérnia desapareceu. Naquela época, eu lia todos os livros que podia encontrar relacionados com a fé. Li a biografia de Smith Wigglesworth, Charles Finney e John Wesley. A impressão cada vez mais profunda era de que Deus me queria no seu serviço em tempo integral. 3 semanas após o reavivamento Bosworth, em Joanesburgo, Deus se manifestou a mim de modo especial. Como de costume, saí para o trabalho naquela manhã de sexta-feira. Cerca de 4 horas da tarde, o telefone tocou. Era uma amiga da irmã Gladys Webster, a irmã Maud Solomon. É o irmão Tom que está falando? Ela perguntou. Sim, respondi. Que barulho é esse? O que está acontecendo aí? Oh, ela riu. Estou contente de que você possa ouvir. Muito bem, o que é? É a sua mulher falando em línguas. O Senhor Deus acaba de batizá-la com o Espírito Santo. Você está brincando? Não, é verdade. Escute. E a irmã Maud parou de falar para que eu ouvisse claramente a voz de Joyce. Não havia dúvida. Minha mulher estava orando em alguma língua desconhecida. Louvado seja Deus, falei. Foi exatamente por isso que eu orei. Foi? Sim, irmã. Hoje faz 3 semanas que eu disse a Deus que se ele me queria em tempo integral no ministério, precisaria batizar Joyce no Espírito Santo e que isso deveria ocorrer em uma tarde de sexta-feira. Não, ela comentou espantada. Você fez tal oração? Sim, irmã. E aconteceu exatamente como você pediu em oração? Sim, Jesus não é maravilhoso? Coloquei o telefone no gancho e sentei-me ali por um momento em êxtase. Senhor, orei depois, não precisas dizer mais nada. Eu te obedecerei. De imediato me dirigi ao gabinete do comandante. Por coincidência, ele era meu cunhado. Major, comuniquei, vim solicitar baixa nos meus papéis. Quero sair no dia 31 de dezembro. Você está dando baixa? Por quê? Vou entrar para o ministério. Seu demônio maluco! Você deveria pensar melhor. Será que não entende que escolhi você para a promoção? Não demora muito e você será o primeiro homem nesta unidade. Eu sei, mas Deus me disse para sair. Você pensa que eu vou acreditar nisso? Por que, em nome do bom senso, Deus diria a você uma coisa tão idiota como essa? Não sei, repliquei com um sorriso. Ele deve ter algo em mente. O comandante meneou a cabeça, demonstrando incredulidade. Você ficou maluco por causa desse negócio de religião, não ficou? Ele zombou. Logo, você terá Joyce tão doida quanto você. Acho que ela já está, repliquei. Esta tarde, ela ficou cheia do Espírito Santo. Aborrecido, ele se virou para sair de seu gabinete e falou: Está certo. Se você quer dar o fora, esse estúpido engano é seu. Mas quando estiver morrendo de fome, não venha chorar no meu ombro. Quando cheguei em casa naquela noite, Joyce lançou seus braços ao redor de mim e chorou de alegria por sua recente experiência no Espírito. Oh, Bob, é tão maravilhoso, soluçou. Sinto-me como se tivesse uma vida completamente nova. Sim, assim será, eu disse rindo, mais do que você pode imaginar. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, afastando-se e me olhando com os olhos cheios de lágrima. Vou dedicar-me ao ministério em tempo integral. Você está deixando seu emprego na base? Sim, posso comprar meu desligamento por 52 libras inglesas. Por um momento, ela ficou muito séria. De que viveremos? Doçura, falei. O Deus que me chama também proverá. Ela começou a rir e gritou: Viva! Vamos entrar na folha de pagamento de Deus. Ali ficamos por um longo tempo, rindo e chorando. Por alguns dias, oramos ardentemente pedindo o dinheiro de que precisávamos. De fato, concordamos em orar pedindo a soma de 63 libras. 52 para pagar o direito de desligar-me do exército e 11 para alguns dias de férias. Naturalmente, com a minha asma, eu poderia ter conseguido facilmente uma pensão no valor de 100% do meu salário. Mas eu tinha certeza de que Deus me curaria. Por isso, achei que seria melhor comprar minha baixa. Fui a uma reunião de oração certa noite. Havia decidido que precisava orar fervorosamente pelas 63 libras naquele momento. Quando voltei para casa, havia um homem conversando com Joyce no portão. Irmão Tom, ele falou, sua mulher recebeu um cheque para você. Sim, respondi, 63 libras. Ele olhou para mim com surpresa. Como você sabe? Sua mulher o avisou ou algo semelhante? Como eu poderia ter avisado? Joyce o interrompeu. Você me entregou o cheque há poucos minutos e ficamos aqui conversando desde que você chegou? Sim, naturalmente, ele falou, voltando-se para mim. Mas como você soube? Bem, repliquei, eu acabo de orar pedindo 63 libras e quando oro, espero que Deus responda. Ele estava espantado. É um milagre, falou. Espere até eu contar isso para minha mulher.